Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Novo mês, primeira edição do Entranze em maio, aqui na Radar. Já sabem, primeira parte conduzida por Ricardo Mariano. Logo a seguir e a terminar este programa vem o Ricardo Carvalho. A primeira meia hora do Entranze de hoje arranca com A1, um dos temas que constitui Ster uma edição especial a propósito do Record Store Day, festejado há uns dias atrás, e também do 5º aniversário da berlinense Erased Tapes, um selo que congrega um conjunto de artistas muito interessantes. Dois deles juntaram-se para este Ster, chamam-se Olafur Arnalds e Nils Fram, dois excelentíssimos jovens músicos da cena ambiente, instrumental, neoclássica, seja lá o que isso for. Fazem música muito bonita. Abrimos com A1, Olafur Arnalds e Nils Fram, no arranque desta sessão do Entranze. Boa noite, bem-vindos. Thank you. experimentar em eletrónica Olafur Arnalds e Nils Fram, edição Star. Ouvimos A One a abrir esta sessão. Depois continuámos com as eletrónicas, com Cellar, um dos projetos que constitui uma compilação editada pelo selo independente japonês Murmur. Só músicos, só artistas japoneses. Um deles chama-se Cellar. Ouvimos Lesser Blues para entrarmos em territórios mais orgânicos e acústicos. Chama-se Danny Clay, um rapaz de Ohio que agora reside em São Francisco. Seguimos em frente com From the Book of Old Hidden, Danny Clay. Thank you. sons finais desta primeira meia hora do Entranze de hoje. Depois de Danny Clay, continuamos com as experiências eletroacústicas do projeto Arturo en el Barco. Vem de Puerto Rico, é liderado por uma artista chamada Angélica Negrón. Ela teve formação académica em violino e piano. Já fez música para documentários, cinema, teatro. Pertence também aos Balloon, uma banda pop desse país da América Latina. Mudou-se há uns anos para Brooklyn, Nova York, e agora, sob alter ego Arturo en el Barco, vai experimentando de uma forma muito criativa um conjunto imenso de instrumentos, aqui e ali juntando-lhe eletrónica. Ouvimos Watercolor Clouds e, para o final, The Fox, um dos temas incluídos em Dream Dictionary, a sexta edição do projeto Moore, do Canadá, Montreal. Editou 5 discos via Bandcamp, pela internet, agora numa editora oficial e num jeito institucional. Dream Dictionary está cá fora. Vale a pena ouvir Moore até ao final destes primeiros 30 minutos de Fox. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar com Stephen Cornford, ele que, para além de académico, é investigador na área do som, trabalha como músico na área da improvisação. Aqui ficamos com um excerto de Binatone Galaxy, mais do que um disco, uma instalação sonora baseada no som produzido pelos leitores de cassete. Uma instalação que neste momento encontra-se na cidade de Karlsruhe. Agora ficamos com Jeff Barrow, dos Portishead, aqui em parceria com Ben Salisbury. O álbum chama-se Drock, contém música inspirada na série de banda desenhada Mega City One. A segunda metade desta emissão de Em Transe contou então com Stephen Cornford, ainda Jeff Barrow e Ben Salisbury, depois a parceria entre Olafur Arnalds e Nils Fram, e terminamos com o último registro de James Blackshaw. Alinhamentos e podcasts disponíveis em radiotranse.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã, aqui na Radar, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite.